contato visual com o tráfego da ASTAN no final da novela. Gente, reporta pra gerar base. Você tá lá, pronto. Bem-vindo 144, Antônio. Consiga, sobre 144. Eu pouso no 0, vento 090 graus, no mais altímetro 1009. Para informação, P3 da Força Aérea, no, realizando circuito de tráfego não 10, não interfere com o seu curso. Ciente, Atan 3144, visual para o tráfego. Salvador, o Oxan 6142. Oxan 6142, Salvador. Só para confirmar, por favor, é pouca ponte? Primeiro via? É, Ampers do Luno 7. Pouca tradição Caju. Pouca Caju, grato. Pela base, o Olimpo 01. Olimpo 01 autorizado, gira a base, reporta na final da 1-0. Na final da 1-0, tá bom. Confirma a hora estimada de copos fora? Ah, não, ainda falta, é os 40. Salvador, azul 4976, informação em ônibus. Azul 4976, aguarde cópia. Guarda. Azul 4976, pronto, cópia. Autorizado, Terra Brava, uniforme Fox, nível 150, aerovia conforme o plano, perfil de saída Momo, transição Froti, decola pista 10, primeira curva à esquerda. Aciona o transponder 5013, frequência do controle em 120, decimal 8. Esquerda, 5013, transponder 208, controle inicial. Azul 4976, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Contra a quadra. Oxaner 6315, ingresso Juliette, posição 11, 1-1. Força 3144, bom dia. Tá 3144, bom dia, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria 710, tá 3144. Mike, boa tarde, confirma intenções. 501, no tocou RMTU 50, autorizado subida para 1.500 pés, reporta ingressando na perna do vento da 1.0 com curva pela esquerda. Esquerda 1.500, botará na perna do vento, 0. 4210, na 3144. 3144, ingresso Juliette, posição 09 de cada. Juliette 09, na 3144, obrigado. Boa tarde, TAM 3290, trem básico. 3290, boa tarde, ponto 90, vento 100 graus, 1 nós. Para informação, com o P3 da Força Aérea realizando o circuito de tráfego da 10, não interfere com o seu ponto. Obrigado. Perdeu autorização de ponto, 3290. Copiei que tem. Estou livre e pousar. Tem 2 metros, 1 0. Certo. União pro 01, não vou na prova da rotatória, realiza espera. A vertical da rotatória, reporta quando lá. Na prova da rotatória, reportará quando ele espera, 01. Pouso 2008, continua aproximando, só o número 2 para pouso. 7, 1, 2, 4. Poderia confirmar essa saída sob capota? Sim. Azul 4976. Pelo nosso planejamento inicial, nós tínhamos a saída lotar, que a princípio nos favorece mais. Tem possibilidade de fazer lotar? Afirmo, saída lotar, aguardando coordenação. Gente, então a princípio saída lotar agora, 2277. São 3290, solo 53, livre direito, chama solo em 1-2-1-1. 2-1-1, quer dizer, tá 3. Chama 2-1-8, tá 3. 3-1-3. 1-2-1-1, tá 3290. 2-1-1, 3-2-1-0. Pode ir pro 0-1, tá visual com o boy, tá final do projeto. Gente, eu limpo 0-1 no... Da presente sem condições de prosseguir a retaguarda do tráfego para a final da 1-0? Afirmativo. Sim, se reporta na final da 1-0. Será na final da 1-0, com o programa 2-0-1. Pouso 2008, livre pouso 1-0, vento 1-0-0, grau 08 nós, altímetro 1-0-0-9. Autorizado, pouso na 1-0, gol, 2-0-0-8. X290 após Alfa, ingresso Juliette, posição 01 indicada. Alfa, Juliette, 01. 2008, solo 55, Libra direito, chama solo em 1211. 211. Sente o prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette 88. Alfa antes da Juliette, igual 2008. Descendo na final do 90, baixado e travado, 2501. Gol 1256, aguarde cópia. Bono 256 autorizado Natal, nível 370, aerovia com forte plano, perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista 10, primeira curva à esquerda, aciona o transponder 5063, frequência do controle em 120, decimal 8. 370 autorizado Natal, com forte plano, decola da Ongolia, com curva à esquerda na Puca, transição Caju, 5063, transponder 208, seu controle. 1256, repito o nível autorizado. 370. Correto, reporte pronto para pushback acionamento. Gol 2008 após Alfa, ingresso Juliette, posição 03. Alfa Juliette, a posição é 03, gol 2008. Juliette Mike, o solo voltando. Esse voo é sobre capota e entendemos que continua tendo aquela autorização para fazer esse tipo de voo, correto? Eu te sugiro e recomendo que num próximo contato com o solo Salvador, quando for voar da próxima vez, aí o senhor já deixa claro que é um voo sobre capota e que tem autorização da ANAC para fazer o referido voo. Porque se o senhor simplesmente falar para a gente que é um voo visual, e que quer fazer o perfil de uma determinada saída, a gente fica em dúvida, ou pode ser que tenha algum controlador que não se tocou que o senhor tem autorização para fazer isso, entendeu? Olimpo 01, estou com a RMT 58, autorizado subida para 1.500 pés, com curva pela esquerda, ingresso no circuito de tráfego da 10, reportando na perna do vento. Esquerda B500, circuito de tráfego da 10, reportando na perna do vento 01. Sente, Mike. Passamos no Zembelec Mike Solo. Confirmando após a decolagem, vai prosseguir visual subindo no perfil da saída Conde? Passamos no Zembelec Mike, autorizando o local sobre voo em Alagoinhas, perfil, decola com instruções com referências visuais, no perfil de saída Conde, a 3.510, aciona o transponder 0157 e chama o controle após em 120, decimal 8, curva à esquerda após decolando a pista no 7. Vendem aqui, Mike, protegimento correto, confirme o local de acionamento, pessoas a bordo. Gente, para acionamento, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 009. azul 4976, azul pushback acionamento. Nascente do pushback acionamento azul 4976, reporte pronto para o táxi. Vou atrás para azul 4976. Reporta na interseção Oscar. Atirando base, Olimpo 01. Gente, Olimpo 01, reporta na final da 1-0. Reportando na final, 0. Final da 0, baixar travado, Olimpo 01. Olimpo 01 no livre, toque arremetido no 0, vento 1, 1 0 graus, 1 0 9. Um toque arremetido, pista no 0, 0 9. Dois Salvador, boa tarde, gol 1164, final, pistão no 0. Gol 1164, hoje na aproximação, número 2 para pouso. 1164. Azul 4976, autorizado táxi via pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no 0, chame torre. Em 118 decimal 95, ajuste no 009. Ciente, pátio 3, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 18095 e ciente 1009, azul 4976. 1164, para informação, P3 da Força Aérea, realizando o circuito de tráfego da 1-0, não interfere com o topo. Gente, 1164. Ouve bem a que mais que a linha e mantenha no centro. Vento 1500, 01. limpo 01, não é porta girando base? Porta tá girando base, alô. Mantém a posição. 1164, solo 06, livre direito, chama solo em 1211. Livre direito, 1211. 1164, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde. Gol 1164, leva a pista via Foxtrot. Gol 1164, boa tarde, autorizado. Táxi Alfa, reporte antes das mulheres. E Alfa, repassa a nossa ideia, tirando a minha parte. Vento 1110, grau 099. Ali decola 10, azul, 4976. Olimpo 01, tá girando quase. Tente, Olimpo 01, não reporta na final da 10. Reporta na final da 10, tá bom. Nacional da 10, baixado e travado, Olimpo 01. Tente, Olimpo 01, não aguardo, pista livre. Aguarda, pista livre, 01. 4076, decolado ao 08, mantenha uma escuta, aguarda transferência. 4976, nossa escuta, mantenha o azul. Olimpo 01, no livre toque, remetida na 10, vento 110.9. Tem condições de curvar de imediato após a remetida devido ao tráfego que decolou à sua frente? Afirmativo. Devido ao tráfego de remetida, curva de imediato. Tente, Olimpo 01. Olimpo 01, após a remetida, suba para 1.000 pés, ok? Afirmativo, sim, pai. Gol 256 autorizado, se estiver aqui acionamento, chame pronto para o tag. Tocou RMT ao 10, autorizado ingresso na perna do vento da 10, reporta girando base. Esquerda, perna do vento, confirme e mantém meu pés. Autorizado subida para 1.500, ok? Tiro 1.500 para estar girando base, 0. Chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde. É que mais que livre decolagem no site vento 100 com 11, mantém a proa até 3 mil após a decolagem. Do base Olimpo 01. Olimpo 01 no centro, a porta na final da 10. Tá, final 01. November Yankee Mike decolado, Zuno 3, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 120, trava batimento. Sinal 00, baixa travada, Olimpo 01. Olimpo 01, livre, toque emitido 90, vento 120 com 11. Tá permitido, pistola 0, tá não? São Quebec Serra, Quebec Serra autorizado, Polo de São Paulo, mil pés restrito, corredor axé, acelo transponder 0167, decola no 7 com curva direita, chama controle em 120 decimal 8, após a decolagem. Guarda, tá ligado? 85. Estacionamento, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 009. Para o táxi Gol, 1256, com 1062 a bordo, 2 horas de sinal, a perna Recife. Confirme alternado, Gol 1256. Recife. Ciente, autorizado, táxi à direita, via taxiway Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1128 decimal 95, ajuste no 009, por favor. 9, 8, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-1. Pouso livre, cabeceira 1-0, gol no 8-5. Gol 1256 no ponto de espera, pronto. Gol 1256, boa tarde. Ali, mantenho no zero, atento ao tráfego na curtíssima. Ah, tá. Gente, do tráfego ali, mantenho no zero. Gol 1256. Vai 200.500, limpo 01. Entre o limpo 01, prolongue a pena do vento, repórter girando base. A prolongar, guardando pra girar base, 01. Gol no 885, solo 1 no meio, livre direito, chama solo em 1-2-1, décima 1. Direita 2-1, 1, fecha. O limpo 01, só corrigindo, prolonga a pena do vento e aguarda pra girar base. Ativo, prolongando, aguardando pra girar base. 885, livre ao foco. Plano 885 autorizado, táxi via Juliette Alfa, posição, correção, via Alfa e Juliette, posição 02. Alfa e Juliette para o 02. Você vai ser a porta na intersecção papá. Serra nem mantém o nosso site. Última intenção, encerra Golf Oscar. Tem alta. Gente, aguarde. Autoriza tirar a base para o 501? Tirar a manter? 501? Dois Salvador, 501. Ônibus 01 não autorizado girar a base, reporta na final da 90. Reporta na final da 90, 01. Ônibus 01 desconsidera da presente tem condições de realizar a curva pela direita para espera e com uma aeronave alinhada na pista aguardando para procurar decolagem. Compatível, tem condições. Gente, reporta, só confirmando, realiza pela esquerda e como um Boeing 737 aproximando da final da 90, ok? Compatível, 330 pela direita. Forte, aciona o transponder 0156 e chame o controle após em 120 decimal 8. A Golf Oscar, cotejamento correto para acionamento, chame torre em 118 decimal 95. Oi Salvador, boa tarde, gol no 964, estabilizado. Quebec Serra decolado aos 20, chama controle em 120 decimal 8, bom gol. 1208, grato. Salvador, chame na 305. Mostra NER 6385, só o Salvador. Boa tarde, só para informação, a rota prevista para a gente vai ser a preferencial via Taubaté para São Paulo ou vai ser a via Upper Zulu 10 do litoral? Upper Zulu 10, é indicada, pelo menos aqui no plano eu tenho Upper Zulu 10. Há a possibilidade de uma coordenação via Taubaté, aquela preferencial que está no lotão? Será coordenada, aguarde o Chanel 6385. Obrigado. 501, abandona, espera e reporta na final, dão no zero. Da presente tem condições de aprovar a final, informa o Boeing 737 na final, dão no zero à sua frente. Informativo, tem da presente curva direita, ingresso na final como número 2, atrás do Boeing, da Olimpo 01. Tem que Olimpo 01, reporta na final. Será? Eu confio, acho que ele pressionou e reporta o táxi. Salvador, gol na 964. ONU 964, livre pouso no zero, vento 1100 graus, nono nós, boa tarde. Livre pouso, pista no zero, voo no 964. 256, decolada 21, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, 256. Voo 10 até Taubaté e depois chegada no estúdio na Alfa, lá para Guarulhos. Sim. Bom, no 964, solo 23, livre direito, chama solo em 1211. 211. Saída da El, Leda, Irumi, decola pistão no zero, primeira curva direita, aciona o transponder 5110, frequência do controle em 120, decimal 8. Solo, voo 964. Voo 964, eu sigo táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Tá 3193, copiou? Quase não consegui, mas eu consegui. 340, da El, Leda e Lume, curva direita por decolagem, após o Lume, intercepta o aprisionamento 27 pontos. 5110, 208, está na posição 09, camarada quando pronto. A 3193, cotejamento correto, reposição. Solo é o Ocean 6142, solicita nível 390, Recife. Oh. Ocean 6142, aguarde coordenação nível 390, tenho pré-autorizado 350. Pode ser o 350, sem problema. Gente, autorizado Recife nível 350, aerovia conforme o plano. Perfil de saída Puca, transição Caju, decola pistão no zero, primeira curva esquerda, aciona o transponder 5117, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado 350, Recife, rota conforme o plano, decola pistão no zero, primeira curva esquerda, Puca, Caju, 5117, transponder 1208, está no 256142. O Xenem 6142 correto, reporte pronto, para que estiver aqui, acionamento. Tá, amanhã, obrigado. Gol no 964, após alto, ingresso Juliette, posição 1 no 0. Gol após Juliette, 1 no 0. Papapá, Lima, Lima Fox, boa tarde, agora de cópia BH. Eu vi a Golf 677. Repita a mensagem. Gente, perfil de saída da EL, transição coral. Porta alinhada e pronto, não no 7. Olimpo 01, mantenha pro hotel no 1500 pés, devido a tráfego aproximando pelo litoral norte, a 500 pés, reporta visual com o mesmo e reporta iniciando a curva pela esquerda quando atinge 1500, ok? Informativo, tá 1500, vai ingressar na perna do vento 1500, não para visual com tráfego, por isso tem tráfego de pés. Índia Bravo, boa tarde. Para informação, P3 da Força Aérea realizando circuito de tráfego da 1-0, reporta visual com o mesmo. Gente, então o Índia Bravo mantém a separação com o tráfego. Confirme a prova para 1-7 ou RMAX. Entre coordenação com o Centro Recife, nós vamos agora em coordenação com a SMC para a mudança da ferrovia. Positivo. Minhas, ok? Positivo, vou reportar na cidade 3 milhas, eu posso voar no Través Norte da Torre? Afirmo, pode reportar no Través Norte da Torre. Informa um Airbus na final no 1-0, ok? Positivo, tá, Sanche. Chamaram 3 milhas da final através do norte da torre, tá no programa. Olimpo 01 realiza da presente 360 pela correção. Vai na prova da rotatória. Na final de 3 milhas da 1-7 realiza 360 pela direita, ok? Ativo na prova da rotatória, vai realizar a espera pela direita, informa que será pulso final. Gente, Olimpo 01 te considera a instrução prolongue a perna do vento da 1-0 e reporta visual com Airbus na final da 1-0, ok? Afirmativo, vai prolongar a perna do vento, depois está na conta visual. Oi, Salvador, tá 3560, final da 1-0. 3560, livre pouso 1-0, vento 110.11. Para informação, P3 da Força Aérea realizando circuito de tráfego da 1-0, não interfere com o seu pouso. Gente, 3560, bureta máquina. Tá, tô. Tente 3560, confirmando o vento é 110.10 e o altímetro 1009. Tente 3560. Visual com o tráfego. O Fernando está no Través Norte da Torre, Salvador? Positivo, comandante. Estou mantendo aqui o Através do Pote 3. Gente, no Através do Pote 3, mantém o setor e aguarda para o cruzamento do aeródromo. Sente como já visual com o tráfego na curtíssima final da 1-0? Positivo, já foi visual. Gente, aguarda para o cruzamento. Depois que novembro Lima confirmou a aeroporto declarado. Xenerme 315 na escuta do Paulo. Prossiga. Rana, agora, na presente, iniciou de imediato. Tem que autorizado de imediato o cruzamento na vertical da Torre Salvador, reporta na vertical da Torre, ok? Positivo, já... Na nova torre, chama cruzado, tá no lugar. nível 360, primeiro via Pezulu 10 até Papa Alfa Índia, após DCT Bade, após o Pezulu 44 até Papa Alfa Golf Oscar Golf. Decola pistão no zero, curva à direita, no perfil de saída da Euleda Motiva, aciona o transponder 5074, frequência do controle em 120.8. Ativo 6355, copiou para Guarulhos, nível 360, via Upper 510, que é Papa Alfa, e depois um Vale Position, Upper 044, agora. Decola da 10, saída da El, Leda e Motiva, 5074, transponder 1208, saída o Ocean Air 631. Ocean Air 6315, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Está pronto, Ocean Air 6315. Tá 3560 na escuta? Solo Salvador, boa tarde, está 3560 levando sua escuta. 01, no final para o zero baixar, travado, pouso final. Inserimos para o 01, no livre pouso no 0, vento 110.1. Levando pouso, pista no 0, 0 lá. Estacionamento pronto, corre. Autorizado, Jacarepaguá, nível 280, via Bezulu 44, perfil de saída da El, Leda, Bidev, decola pista 17, curva à direita, após. Acholo transponde 5051, frequência do controle em 120.8. Da El, Leda, Bidev, curva à direita, confirmando o passe 4, POB. Para acionamento, chame torre em 118.95, ajuste no 009. Já 3560 na escuta. Já com o campo à vista. 4196, continua a aproximação, número 2 para pouso. Gente, do 4196. Chame 6315, confirme estimado para o pushback. É 3195, vai iniciar o pushback em mais 3 minutos. Sim. Oi, Limpo 01, sol aos 35, Libra direita, tá que teve Alfa, Delta, na Delta chama novamente. O 4196, livre pouso no 0, 110.11. Livre pouso, azul 4196, braço. 41196, solo 37, livre direito, chama solo em 1211. Direito, 1211, obrigado, bom fim de semana, sul 416, até. Olimpo 01, autorizado, cruzamento da 1028, táxi até o pátio militar, não conte de frequência, boa tarde. Terra Golf Oscar, livre de colagem no site, vento 120 com 13. Terra Golf Oscar, porta livrando o eixo de decolagem da 1-0 após a decolagem, ok? Salvador, o chinelo é 61-42-05, para o pushback em acionamento. O chinelo é 61-42, autorizado, pushback e acionamento é forte pronto para o táxi. 61-42, sim, autorizado. Não vê menino, linha e mantenha no site. Xaner 6315, autorizado. Pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, chama o táxi na 3315. Osvan, livra o eixo, 1028, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, chama o controle 1208 na proa de buraquinho, bom voo. Controle 208 na proa de buraquinho, obrigado. Capuchando 205, ingressará no pátio 3, prossiga após via Juliette. Quando a gente considera, aguarde a liberação da posição 11. Sim, está aguardando. Sim, será afirmativo, será coordenado no TAN 3560. Tener 6315 na escuta do solo. Sim. Tem condições de efetuar o pushback e posicionar a nave na Lima para ingresso da aeronave da TAN, que livrou a pista, se encontra na taxiway aguardando. Whisky November Lima, livre de colagem, 17, vento 110 graus, 109. Alô. Salvador, o TAN 3193, que é acionamento, posição 09. 3193, aguarde para o pushback acionamento. Aguarde. Gol 20 no 7, boa tarde. Ele é o Zaguascoca. Repita a mensagem. Boa, Xané 3, sim. Escolha novo, o pessoal da manutenção está empurrando lá para Lima. Gente, muito grato, Xané 63, 15, reporte pronto para o táxi. Reportar, 15. Tá 3560, ingresso, pátio via Juliette, posição 11, 11 indicada. Gente, para pátio via Juliette. Para a posição 1-1, da 3-5-0. Para o táxi 6-1-4-2-9. Central B, 160, 3 horas e 20, Nós terminando Centro Natal, corrido, Natal. Central CNR 1142, aguarde o táxi da aeronave da TAM ingressando no pátio no momento via Juliette, após prosseguir via pátio principal Indy Alpha. Ponto de espera, pistão 0, chame torre, em 1-18-95, ajuste 1-009. 009, guardando a aeronave da TAM, só não fez espaço aqui, senhorita. O TAM 3560 tem condições de prosseguir com cautela via pátio, atenta o tráfego à esquerda, mantendo o pátio 3? Atento, 3560. Positivo, após com a torre, então, 295, 1145. Observador, eu estou 3451, estabilizado na pista 10, está em emergência de assistência médica, zona fora de curso. Confirme. Está 3451, estabilizado na violência 10. Tente 3451, confirme emergência médica? Afirmativo, emergência médica vai precisar de assistência logo após o aparato da aeronave por parte. Tente, estamos cientes, o apoio já foi coordenado com a Infraero, ok? Livre pouso 10, vento 100, 110 com 11. Ciente, tá, 3451. O táxi da aeronave da Avianca na posição Lima vai taxiar via parte 3 e a aeronave da TAM taxiando via, posição, via parte 1 e a aeronave da TAM livrou a pista ingressando na parte 1, posição 11. Tá agora. Ciente, mantenha a Juliette aguardando. Mantenha aguardando, Oceaner 63, 1-5, está com 1-5-8 a bordo, 4 horas, alternado a galeão. Gente, Oceaner 63, 1-5, atento ao tráfego da TAM, ingressando na posição.